Qual é a dúvida? Uno Noise Meia Box. Gol 925, desce para 3 ou 10, altímetro 10 no 5. 3000, 10 no 5, gol 925. Gol no 755, reautorizado, 4000 pés, altímetro 10 no 5. 4000 pés, 10 no 5, no 755. Torre Salvador, boa tarde, voo no 075, estabilizado, baixado e travado, está uma milha de distância. Boa tarde, no 075, livre pouso na 1-0, vento 180 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso na 1-0, no 075. Salvador, Oceaneiro 6327, está pronto para o táxi, 99 a bordo, 0235 autonomia, acionando Aracaju. Via Indy Alpha, até o ponto de espera, com então chama a torre, 186, estado no 0195, bom voo. Via Indy e Alpha, 186 para a torre, o 6327. 6314, prossegue então, Juliette para o 01. É, 01, muito obrigado mais uma vez, cara. Boa noite, décimo meia dúzia, vamos pôr. Para toda noite, décimo meia dúzia, graças. E Salvador, Oceaneiro 6327, ponto de espera pronto, tá? 1-0. A gente mantém o ponto de espera, 6327. Tá, vai bater. 1-0 no 5. Vai seguir tráfego na aproximação, agora 8 milhas do Tucano. Ok, ciente, iniciando a redução, Golo 925. Oceania 2231, é o controle de Salvador, acendo identificação, desceu para o nível 050 na chegada a mão. Altímetro em Salvador, 1-0 no 5. Ciente, descendo para o 050, 1-0 no 5, na chegada a mão. 2231. Para o táxi, Sousa 4113, PAB 124, 4 horas e 50 de autonomia, Altana Ribeirão. 3. Via Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da pistão no 0, condição chama a torre, 1186, ajustado no 0 no 5, bom voo, Azul 4113. Via Pátio, Índia Alfa, vai chamar a torre 118, decimal 6, no ponto de espera, no 0 no 5, ajuste. Obrigado, boa tarde. Solo 5729 da Webjet, para Confins, seria a saída prevista? Saída é a da Euleda Bridge, pronto cópia? Pronto cópia. Autorizado, Confins 360 via Upper Zulu no 0, Bridge e Upper Zulu no 6. Decola 1-0, curva direita. Saída da Euleda Bridge. Controle, opera 1208, aciona 5410, cotejo. Autorizado com 2360, apelo Zulu 10, Brit, apelo Zulu 16, recorda 10, por direito, da Euleda, Brit, 120.8, controle, 5410, transporte 5729. Correto, Web 5729, quando pronto também posicionamento, confia na posição? Está na posição número 9. Copiar. Mantenha condições visuais, altímetro no 0 no 5, reporta ingressando no corredor Interlagos. Mantenha condições visuais, reportará ingressando Interlagos o Índia 90. Está livre o ILS da pista 10 para o Gol 925. Gol 925 autorizado, final do procedimento ILS Deception 0, reporta estabilizado, desça para 2000 pés. Ao estabilizar, reduza para aproximação. 2000 ao estabilizar, reduz. Informa no ILS da pista 0, Gol 925. Tarde no 075 Alfa, reporta onde, Sra. Juliette? Reportará Sra. Juliette, indo pela Alfa ou no 075. Quebec Serra, segue na final no 7, aguardando autorização para pouso. Bem, Serra. Série 5957, livre pouso não no 0, ventou no 70 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5. 957, livre pouso. Chané 6327, decolador 12 no 1, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, certo. Pode passar a posição pila abaixo de 4000? Pode. 756. Controle Salvador, Chané 6327. Oxana 6327, controle Salvador, contato com radar na decolagem, tudo para o nível 240 na saída da El. Após Leda, direto Ilhéus. 240 nas, conforme saída, Oxana 6327. Possível voar direto a El? Direto a El. Voo 925, completar o final do procedimento LS do Sul e agora com a torre 118, decimal meia dúzia. 18:06, obrigado, até o retorno. Voo 192. Até o retorno. 0, azul 4193. 104193, mantenha o ponto de espera. 2, Salvador. Boa tarde, voo 925, LS da Pistona 0, baixada e travada. Boa tarde, 925, vento no 70 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. 10 no 5, aguardando pista livre, voo 925. Aérea 5957, solo 12, livre à direita, solo 121, um decimal 9. 075, prossegue Juliette para a área remota 114. Remota 114, ou 1075. 1015, 2231. Boa tarde, prossegue Alfa, Delta, e me chama na Delta para o cruzamento. Cinco, livre pouso não no 0, vento 180 graus com 89, altímetro no 0 no 5. Livre pouso, pista 10, vou lá 25. Tio Quebec Serra, solo 13, livre táxi 45. Faz o banho da gol na final, ele mantém no 0. Faz o posto do gol, ele mantém. O 4-1-1-2. Gol no 755, autorizado. Afinal, o procedimento interceptou. E deixou para 2, o pé já pode estabilizar. Para 2 e o pé reportará estabilizado, gol 9755. Afirmativo. Após a passagem da aeronave, o 5957, está livre o cruzamento da 755 no curso do localizador. Agora a torre 118, decimal 612. 1862, bom dia, muito obrigado. Torre Salvador, o gol 9755 no localizador. Duas vindas para o externo. Gol 755, vento 180 graus com 9 nós, altímetro no 0 no meio, aguarde pista livre. Pista livre, 9755. Ryanair, repassará estabilizado 2231. Azul 413, livre decolado, 10, vento 180 graus com 99. Livre decolagem, Azul 4113. Muito boa tarde, voo 19. Visual com campo, Oscar. 925. 925, muito boa tarde, prossegue Alfa, reporta a Ponte da Juliette. A Ponte da Juliette, com 925. Índia November Alfa, passa 360 pela direita. 360 pela direita, Índia November Alfa. Controle Ocean 6327, vai cruzando 140. Senta, aguarda. 35627, passou a posição código. Serviço radar encerrado. Mantém o nível 130, chama agora o controle Aracaju 120, decimal 3. Agora vai de aproximação Aracaju 035627, excelente tarde. Grato. Controle, o passageiro 2231, solicita voo direto o Stern para evitar uma confirmação. É o Leda Brinde aguardando 360. O Golo 925 irá aguardar antes da Juliette o gate destinado à aeronave. O senhor encontra-se ocupado, é o 03. Sete, vai manter a Juliette, então, ou antes da Juliette, vamos fazer isso. 1077, Galeão autorizado, nível 360, via Pesulo 10, decola da 10 com curva à direita, saída da Euleda Bridge. Controle, opera 1208, aciona 5420 cotejo. 360 aprovado, do Rio de Janeiro, Galeão, Pesulo 10, decola da 10 com curva à direita, perfil da Euleda, minha pós-feira vai uma Bridge. Controle 1208-5420, transporte. Correto, quando pronto, chame pushback acionamento, confirma a posição. Na posição meia dúzia, vai chamar pronto. Fox Tanguasta, controle. João Claudio 7, senhor, vai ingressando aqui de leve. Torre, 1-1-8, decimal meia dúzia. 18-6-12 com a torre, Oscar. Torre, o Índia November Alpha completou 360, aprovou a rotatória novamente. Correto, vou na proa da rotatória, Índia November Alpha aguardando transferência para a torre. Proa da rotatória, aguardando transferência, Índia November Alpha. Partiu ingressando final no 7. Pela direita, 360, repassará reingressando, Tango Oscar. Solo 755, solo 19, livre direita, solo 12, um decimal 9. Livre direita, 219, obrigado. 1, torre 1-1-8, decimal meia dúzia. 1-1-8, meia, obrigado. 20 e 15, o plano P1930 nós temos. Ok, até 20 e 15, obrigado. Solo Gol 9755, livrou, táxi em Alfa. 9755, prossegue táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Chame na saída do Pátio 3 para prosseguir. Alfa, Kilo e Pátio 3, chamará na saída do Pátio 3, para prosseguimento. 1-0, para embaixado travado. O 4-1-9-8 é o solo. Alfa, Índia, November, Alfa, solicitação da torre, mais um 360 está presente pela direita. Mais um 360 pela direita, Índia, November, Alfa. Copiar. ingresso na final da 17, a parte final de 3 milhas. Final de 3 milhas, baixada e travada, reportará, tem pouso liberado, aproximação, exato. Completando 360, seguindo a sinal da 17, atrás do tráfego. O Índia no liberal se transfere agora para 2-1-9 desse momento. Segue táxi para o 28. Papa Romeu, Índia November Alpha, agora novamente na proa da rota Tória, a 1.000 pés. Sentindo November Alpha, reparte rotatória. Reportar a vertical rotatória, Índia November Alpha. Controle Salvador, meu guardião, muito boa tarde, é o TAN 3560, sente na informação Quebec. 3560, controle Salvador, acendo identificação, desça, para o nível 050 na chegada Mari, altímetro no 06. 050 no 016, a possibilidade de voar Duna 8W, TAN 3560? 231 no solo, os 23, livre à direita, solo 21 decimal 9. A direita, 21 9, obrigado. Final de 3 milha, o Oscar. Fox Tango Oscar, livre pouso na 17, vento 17, 0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 6. Ajuste de meia, tem livre pouso, informa ainda, senhor, que deseja o back trink até o jarda bata após o toque, se possível. Confirme. Deseja um backbreak até o hangar da bata, se possível, pela pista. Sente o duvido da aeronave que segue para pouso, inicialmente vai livrar a esquerda na Quebec, aguardar para o backtrack. Quebec, esquerda, após. Oscar. Sou Índia November Alpha, vertical da rotatória. Sente, segue na final da 17, é o número 2 para pouso, Índia November Alpha. Segue final da 17 como número 2, Índia November Alpha. São Paulo, 360, copia? Copia, Golo 399. Autorizado Congonhas 360 via Upazulu 10, bridge Upazulu 16 após rota do plano. Decola pistão 10, a curva é à direita, saída da Euleda Bridge. Controle, opera 1208, aciona 5415 cotejo. Autorizado então nível 360. Você vai para o Zulu 10 até bridge, após para o Zulu 16, depois de acordo com a rota do plano de voo. Pista é 10 pela curva direita, saída da El, Leda Bridge. 1208 é o controle Salvador e o transponder é 5415, voo 1399. Correto, voo, quando pronto, chame e puxa o acionamento no 05. Assim que pronto, chamarei, voo 1399. Puxa back acionamento, azul 4118, portão 3. Livre, chame táxi. Livre, chama táxi, 4118. Olá, 395, boa tarde. Controle Salvador, acendo identificação. Desça para o nível 060 na chegada Mari. Ajuste do altímetro no 0 no 6. Índia November Alpha. Você copiou o controle? Desça para o nível 060 na chegada Mari. Altímetro no 0 no 6. Sobe 5729, autorizado por tiver acionamento, estamos prontos para ataque. Vamos lá, pronto para o ataque, 5729, obrigado. Uniforme, vai escopar. Papá, papá, tá, Charlie, Mike, Papai, o solo, prossiga. É com o Cantuário 320, já estamos prontos para tirar a nossa autorização, por favor. Charlie, Mike, Papai, confirme mesmo esse Mario de Calcifora, não temos o tom do senhor ainda. É o 20, tudo bom? 1920, ok, 1927 agora, ó, o horário Zulu, irei coordenar com a IS, Charlie, Mike, Papai, Papatango, é isso? É o Papatango, Charlie, Mike, Papai, Virginia 20 Zulu, 20 horas. 20 horas, ah, ok, o Charlie, Mike, Papai, aguardando apenas alguns minutos para ver se o plano aparece no sistema. Alô, Salvador Web 5729, apenas aguardando o primeiro desligar o finger e aí quando estiver pronto vai iniciar, ok? Tá no 09. Copiado, reporte iniciando 5729. Vai reportar. Zero, identificou, chegada a Mari, 10, 16, confere? Confere, o finger tá no 06. Azul 4118, temos POB 124, autonomia de 3 horas e 5, alternando Campinas. Via Indy Alpha até o ponto de espera com a então Samatorno no 86, ajustado no 06, bom voo. Indy Alpha, ponto de espera com 86, com no 06, Azul 4118, boa. Golo 925, Juliette para o 03. Juliette 03, Golo 925. 9, iniciando posto na 9. Ciente, 5729, chamitado. Claro, Salvador, Oxané 6321 para o pushback, acionamento está no remoto. Na área remota irá aguardar 6321. Aguardando, só tem um estimado quanto tempo tem para aguardar? Nós temos o web iniciando no 9 e após o mesmo iremos autorizá-lo. Ah, positivo, obrigado. Charlie Tang Uniforme, São Paulo, Congonhas 400, copia? Gente, frequência livre, estacionar. Saída da Euleda Bridge, intercepta o Pesolo 16, após segue a rota do plano. O controle Salvador opera em 1208, aciona 5425, cotejo. 0, vento 170 graus com 89. Autorizado, alinhada decolar da 10, 4119. Prossegue 2000, tá 3560. Autorizado, pronto, procedimento em LS satisfeito, foi para 2 ou 3, altimetro no 0, no 6, reporte estabilizado. Contará, obrigado. Criado, no pátio 5, acionamento táxi e decolagem, chame a torre em 1186, acionado, ajustado no 016. No 437, é o solo, prossiga. Informação, Quebec. O 4206, reduz o valor da 230 mais. 2309, o 4206. Voo no 395, autorizado 3 reféns, altimetro no 096. Decolam no 0 com curva à direita, saída é a da Euleda Ilhéus. O controle Salvador opera em 1208, aciona 5177, cotejo. Positivo, com referência a esse funcionário aí. Da Euleda Ilhéus, o controle opera em 120 decimal 8 e o transponder 5177. Direto Força Aérea no 437, no pátio militar, chame quando pronto para o acionamento. Patrão no noite, decolador 31, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom. 28, 3 horas e 15, Guarulhos. Via Pátio Indy Alfa, ponto espera da 10, chama a torre no 186, estado no 096. O WebJet 5729. Entende, via Pátio Indy Alfa, quando pronto, ponto espera da 10, 786, 5729, Argentina 096. O Chiner 6321, é o solo? 6321, prossiga. Livre posicionamento na área remota após o WebJet, chame táxi. Livre, obrigado, 6321, após o WebJet. 50 para o 340 azul 4. Está livre o táxi, chama para o ingresso. Salvador, Chanel 6314, posição 01, informação Quebec, aprovação, pode fazer, não? Chanel 6314, aguarde cópia. Guarda. Salvador, 6314. Mantenha condições usuais, altímetro no 016. Reporte para descida, Mike Cotelo. Chamou o solo? Amei, eu gostaria de saber o seguinte, até que hora está a vara da nossa autorização de foi feito uma DLA? Afirmativo, nós temos o plano aqui até 19h30, mas 45 minutos, fica até 20h15. Muito obrigado. Pede seu uniforme para ingresso, pista 17. Autorizado ingresso, é parte alinhada e pronto. Estarei alinhado em pronto, pede seu uniforme. 40, via Pesulo 20, decola pista 10, a curva é à esquerda, saída Momo, transição Flock. Controle, opera 1208, aciona 5175, Cotejo. 7-6-3-1-4, posição 01, 340, Petrolina, Pesulo 20, 10, a pista esquerda após, Momo Flock, 1208, 5175, Cotejo, 3-1-4. Correto, quando o plano chama em posicionamento no 01. Chamará quando pronto, chamará na 3, não está esperando. Solo passageiro 2231, centro da Quebec. 2231, nós temos o plano para Barreiras 340, copia? Afirmativo. Autorizado, Barreiras 340, conforme a rota do plano, decola a pista 10. A curva é à esquerda, saída Momo Cogibo, após direto Barreiras. Controle opera 1208, cena 5424, Cotege. Lado Barreiras, 340 via rota do plano, decola 10, esquerda Momo Cogibo, após Barreiras. 1208 ao controle, 5424 transponder. Correto, quando o front some o pushback acionamento no passo 3. Primativo, chama lá. 2000 em potássio alinhado, né? Torre Salvador 5729, ponto de espera da 10, pronto. 5729 vai manter o ponto de espera devido à aeronave decolando da outra pista. 5729. Para 500 pés, agora transferência para a torre. Mas a aeronave tem condições de divisão, 5729, né? 5729. Vai ter que manter o ponto de espera, aguardar o... Teria que manter uns 2 minutos, em 2 minutos vai ter que aguardar a aeronave que já está na final, o 5729, estimado de 3 minutos para a decolagem. Ah, ok, sim, 5729. Vamos aí, ó. Para 050, meio 16, da base, encerra o check.